quiserem fazer um questionamento, a gente vai respondendo assim que vocês quiserem. Não sei se já deu o nosso tempo, Marquinhos? Ainda tem. Ah, ok. Então, o professor Giovanni chama atenção para essas questões, que são muito importantes para a gente, né? Nós tentamos fazer uma proposta que ela contemplasse tanto as vivências dos funcionários, quanto os professores, quanto os alunos. Então, nós entendemos, nós temos a Pró-Reitoria de Recursos Humanos, que cuida da gente, ou pelo menos deveria cuidar, como os funcionários e os professores, como seres humanos. Essa é a grande função. E a gente sente a falta, então, de uma instância. Nós temos o Cauê hoje, a proposta nossa é transformar o Cauê numa Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, para estreitar essa relação com os funcionários, com os estudantes, e fazer com que haja que se contemple mais as necessidades estudantis. Essa Pró-Reitoria também vai tratar de questões como alimentação, restaurantes universitários, biblioteca, acervos de biblioteca, quer dizer, enfim, um ponto de contato mais próximo, mais intenso com os alunos, né? Por outro lado, nós também estaremos, não só a Pró-Reitoria, mas nós estaremos nesse contato mais próximo com os alunos e com toda a comunidade, né? Poderíamos daí, de repente, abrir para uma pergunta e aí nós podemos falar mais especificamente. Uhum. Acho que já que nós estamos nesse assunto, a gente elaborou 4 pautas aqui. Uhum. Dentro dessas pautas, a gente aprofunda melhor com as situações que os próprios acadêmicos trouxeram para a gente. É mais uma coisa, a gente não está propondo aqui um debate, claro, né? Até porque os outros candidatos não estão aqui. A gente está propondo um bate-papo com o movimento estudantil. Okay. Né? Tanto é que tem pessoas não só de história. Mas enfim, entre essas 4 pautas, nós temos a primeira, que é assistência estudantil, política universitária, infraestrutura e a situação do movimento estudantil, né? Uhum. Acho que a gente vai começar então por assistência estudantil. A gente vê a situação hoje, basicamente é uma fila imensa, muitas vezes no dia a dia do restaurante universitário, e filas de 40 minutos ou muito mais, poucos funcionários, o cardápio não é um cardápio assim muito expandido. Inclusive o pessoal que é vegetariano, né, não come todo dia soja. Os alimentos, muitos alunos colocaram a questão de buscar esses alimentos orgânicos em assentamentos, em outras localidades que podem trazer. A falta de um café da manhã para os acadêmicos e entre outros assuntos. Então, especificamente assim, da RU, o que, que vocês propõem? Tudo o que você falou, nós contemplamos na nossa proposta. Então, eu fico muito feliz de ouvir tua pergunta, porque, primeiro, com relação à assistência estudantil, a nossa primeira preocupação, a mais imediata, é com alimentação, né? E o RU, a gente fez um bom diagnóstico do RU, né, professor Giovanni? Está na página 10 ali, quando tem mais restaurante universitário, que a gente detecta quais são os problemas do RU. Se vocês me disserem assim, o que teria que atacar primeiro no RU é a contratação de mais pessoas, nem que seja via FAO ou EPG, via algum tipo de parceria, de convênios, para poder colocar mais pessoas no RU. Só para vocês terem uma noção, eram 24 cozinheiras no RU que faziam 600 refeições. Hoje nós temos 11 cozinheiras fazendo 1.300 refeições. Então a falta de variação do cardápio, ela não está relacionada apenas a uma questão da oferta dos produtos. Desculpa interromper, professor. Essa de 11 para 600 é em todos os campos. A soma é desse aqui, só desse aqui. Só desse aqui, eu não sabia. Só desse aqui, são 1.300 a 1.500, dependendo do dia da semana. Então esse é um problema que a gente tem que aumentar o número de funcionárias, né? Por exemplo, o bife rolê, vocês lembram que era gostoso? A gente comia o bife rolê? O bife, chegaram a pegar o bife. Era um bom prato para quem é vegetariano, para quem não é vegetariano. Mas assim, ela não pode fazer isso hoje porque não tem tempo de fazer. Elas têm que começar no final, no começo da tarde, para poder estar pronto no outro dia. Então a emergencial é o aumento de pessoas. Uma outra questão que a gente vai ver no restaurante universitário é a gente manter o restaurante universitário com o mesmo preço, melhorar a qualidade, mas abrir restaurantes, licitar restaurantes comerciais aqui no campus, pelo menos dois. Por quê? Porque daí um professor, um funcionário, um aluno que um dia não queira comer no RU, ele tem uma opção de um outro restaurante aqui no campus. Qual que é a vantagem disso? Desafoga o RU, né? E daí diminui um pouco as filas do RU. Tudo isso são medidas paliativas. E aqui desculpa, por favor. Mas isso me faz lembrar uma certa polêmica que teve algum tempo atrás, se não me engano, um ano, dois anos atrás, porque a UEPG, assim como outras universidades com certeza tem, convênios com certos restaurantes para quando vem um professor de fora dar uma palestra, dar algumas aulas de mestrado, doutorado, sim, aí almoça, a UEPG paga naquele restaurante com quem ela tem convênio. Isso. E a UEPG ela já tem um convênio com o La Gondola, se não me engano, La Gondola, há anos e anos, e é eles quem vencem as licitações há anos, né? Você tem alguma informação do como é feita essas licitações? Ou se há alguma pluralidade, como posso dizer, não exatamente pluralidade, mas... Porque o que eu lembro de quando houve essa polêmica é de que foi uma coisa um tanto obscura, assim, essa licitação do La Gondola a última vez, né? Então, eu não tenho nenhuma informação sobre a licitação, né? Eu não tenho nenhuma informação porque não somos nós que fazemos essa licitação, a gente não participa dessa licitação, embora eu tenha sido pró-reitor de assuntos de extensão e assuntos culturais, não estava na alçada da pró-reitoria. Agora eu posso dizer o que a gente pretende fazer. A gente pretende abrir para o máximo de restaurantes possíveis. Não sei como a UEM faz, mas na UEM funciona da seguinte forma. Existe um conjunto de restaurantes que são conveniados, e na verdade a pessoa na hora de comer ela recebe um voucher e ela pode escolher em qual desses conveniados ela come com esse voucher. Eu acho essa uma solução inteligente, porque o preço vai ser o mesmo, quer dizer, a pessoa vai se definir que uma refeição custa X e você pode escolher num restaurante vegetariano, no caso de quem é vegetariano, num restaurante... você pode variar mais. Esse eu acho assim, um modelo ideal. Agora, se eu disser para você como é feito hoje na UEPG, eu não posso dizer, né? Porque eu não tenho acesso a isso e nunca trabalhei com isso. Mas a nossa ideia aqui, para diminuir o fluxo um pouco no RU, é a gente ter pequenos restaurantes licitados, com o maior número de concorrentes possíveis, trabalhando aqui no campus para desafogar um pouco o RU. Agora, qual que é a solução ideal para o RU na nossa compreensão? Ele tem que sair de onde ele está. Ele tem que sair, ali não tem espaço mais, o lugar é acanhado do ponto de vista, ele é baixo, ele dá uma sensação, não tem circulação de ar. Então qual que é a nossa ideia inicial? Não quer dizer que a gente está dizendo que vai fazer isso, mas qual é a nossa proposta? É quando sair a biblioteca do centro de convivência, a gente adaptar o centro de convivência com uma cozinha industrial e utilizar aquele espaço como um novo RU. Então essa é a gente daria o destino a uma coisa que está meio ociosa, que é o centro de convivência, utilizando como RU, né? Então a gente tem muita preocupação com o assistente estudantil. Essa é uma questão. Existem bolsas no governo federal, vocês devem saber, né? Chamadas Bolsa Permanência. Não sei se vocês conhecem. Mas elas... Segundo o PNAES, né, que é o Plano Nacional de Auxílio ao Estudante, as bolsas permanências só são liberadas, esse financiamento federal, para universidades que adotam o Enem como único sistema de ingresso. Então seria essa a proposta, acabar com o vestibular da UEPG e adotar o Enem como maneira de entrada na universidade? Essa é uma das maneiras, nós não estudamos isso e eu não posso afirmar nada sobre isso, sobre como vai ser o vestibular. Mas o que eu posso afirmar é que nós temos, por exemplo, os alunos indígenas, que eles já recebem essa bolsa permanência. Então, se existe um aluno indígena que recebe dentro de uma instituição estadual, pode ser também que a gente consiga ampliar isso. E o que eu posso assumir aqui, o compromisso, né, Giovanni, da gente batalhar junto a Brasília formas de ampliar essa bolsa permanência, que é uma bolsa muito boa porque você pode acumular com a bolsa do PIBIC, do PIBID, quer dizer, ela não dá choque, que a maioria das bolsas você não pode sobrepor. Tem diferentes modalidades conforme o perfil socioeconômico, então é uma bolsa interessante do governo. A UTFPR usa isso porque ela está dentro do sistema do Enem. Exatamente. Porque ela está dentro do sistema do Enem. Então, o que a gente se propõe é fazer uma discussão sobre isso. Fazer uma discussão sobre isso. Não queremos descartar a possibilidade de discutir isso, mas ao mesmo tempo eu não posso afirmar nada sem ter um estudo mais aprofundado da questão. Acho que vem meio já de encontro com essa questão da bolsa permanência, que é a situação da Casa do Estudante Universitário Ponta Grossense. Uhum. Além de toda a burocracia necessária para conseguir morar lá, a estrutura física também deixa muito a desejar, e a reforma. A casa é prometida há anos e anos. Quer saber qual a intenção da chapa com a casa do estudante? Acho que primeiramente a gente chegou nós fomos até o UTFPR conversar. Porque a gente sabe que as verbas federais para esse tipo de moradia, elas são mais ágeis, mais reais, assim, do que as verbas estaduais. Não que as estaduais também não tenham. Mas como eles têm bem implantado o sistema de bolsa permanência, não houve uma ideia de tentar construir uma residência em conjunto. Nós pensávamos em propor um projeto de uma residência UTFPR e o EPG que fosse comum. Mas eu acho que pensando na situação que a gente tem hoje de evasão e também de auxílio de evasão estudantil, de auxílio à manutenção, tentar formar o maior número de pessoas, a gente tem que pensar em brigar, principalmente com verbas federais, para construir uma residência, preferencialmente no campus. Porque é uma maneira até de você movimentar o campus e melhorar mais a segurança ao campus. É uma maneira de você fazer uma proteção do campus, trazendo gente para morar internamente aqui dentro. É isso aí que a gente tem pensado. Qual é a nossa proposta? Está também aqui, que é tentar buscar as parcerias no governo federal para a construção de uma nova casa estudante. Porque nós entendemos que a estrutura que está ali, por mais que você queira ampliar, ela vai continuar tímida. A estrutura que você tem ali, por mais que você queira recuperar, ela é precária, ela é uma estrutura antiga. Não acabar com ela, manter o máximo, arrumar para continuar dando as condições para quem está lá, mas o fundamental, eu acho que era construir uma grande moradia estudantil aqui em Ponta Grossa, né? Inclusive porque a gente tem muito aluno de fora, né? Muito aluno de fora. Vai ser uma bandeira nossa também. E o local, além de ser em Varanas, a chapa pensa em algum local mais específico em Varanas? Não, nós pensamos dentro do campo. A gente não fez esse estudo porque, inclusive, essa é uma pergunta muito importante, que é uma coisa que acho que nós não colocamos na proposta, mas nós acreditamos nela. Que é que nós temos que criar um novo plano diretor do campus, né? Porque o plano diretor do campus está vencido. O plano diretor que define onde ficarão os prédios. Porque hoje a coisa funciona mais ou menos assim: vamos construir um bloco, se todo mundo senta em volta do mapa do campus, podia ser aqui, podia ser aqui, podia ser ali. Joga então, um feijão para cima. Mais ou menos isso. O que nós temos que fazer hoje? Nós temos que criar tem já um plano diretor que está ultrapassado, nós temos que fazer um novo plano diretor. E daí não somos nós que vamos definir isso, eu acho que daí tem que ser os técnicos mesmo, são os engenheiros e arquitetos especialistas nisso, de definir um crescimento para não ficar uma confusão aqui dentro do campus de Varanas. Porque nós teremos a vinda de letras e pedagogia na sequência, essa continuidade aqui vai ser do curso de letras e de pedagogia, né, que está na previsão, então nós teremos assim outros cursos em breve aqui no campus. Isso até é uma novidade para a gente falar isso, porque até onde a gente tinha sido avisado, esse nosso espaço não está nos planos da UEPG para ser utilizado de alguma outra forma. Né? Não, o que foi informado para a gente é que nós poderíamos ficar aqui até a construção do bloco novo de história das humanas, que se não me engano vai ser perto ali do centro de convivência. Né? Não, no projeto inicial só foi mudado. O projeto inicial... Eu participei da discussão do projeto, são dois blocos aqui. Um bloco de dois andares com sala de aula e meio bloco de dois andares com a parte administrativa do setor de humanas. Mas isso foi 4 anos atrás quando eu discuti isso. Quer dizer, isso pode ter sido, como as coisas não são, isso pode ter sido modificado, mas 4 anos atrás era essa a situação. Uhum. Não sei como está hoje. Não sei se cabe agora, mas pegando esse gancho, essa questão, eu sou do Douglas, da geografia, né? Com relação aos passos dos centros acadêmicos e diretórios acadêmicos, o que a chapa tem em mente com relação a isso? Garantir esses espaços e o mais próximo possível dos cursos, a gente acredita. Porque isso, primeiro que você criar um corredor só, por exemplo, de centros acadêmicos, tornando mais longe do próprio curso, eu acho que dificulta. A gente entende como a pós-graduação. A pós-graduação hoje, a recomendação da CAPES é que ela seja mais próxima da graduação possível, para não haver a dissociação entre a pós e a graduação. Então, no nosso entendimento, é garantir esses espaços para os centros acadêmicos, fomentar, né, porque alguns cursos nós não temos isso funcionando, né, não sei como está na farmácia. Na farmácia tem, na saúde todos têm, eu acho. Só que espaço físico, só a enfermagem que não tem. Tá. Mas a gente tem, mas eles são colocados de uma forma assim, bastante suspeita lá, né? Eles pegam essa inclusive dizem que o indivíduo construindo aquelas... Pega parte assim do prédio, assim. Se distorceu fecha, assim, a arquitetura do lugar, né? O dono, por exemplo, específico, eles pegaram o maior espaço lá e fecharam para o dono lá, assim, no meio do corredor. Você fala em comunidade universitária, né? Mas ninguém é ouvido, né? Esse é que é o problema, né? Eu até comentei com o Giovanni agora, não sei se é Maringá, Londrina, construiu uma casa de estudante que, meu Deus do céu. Conseguiram, deve ser verba estadual de alguma maneira, né? Aqui, você fala comunidade escolar, mas eles nunca se preocuparam com comunidade escolar. Nem com acadêmico, nem com funcionário. Então, se você pega um funcionário, por exemplo, não existe nenhum curso, nem alguma coisa que você possa se aperfeiçoar, né? Então, que comunidade escolar que é essa? Né? Agora, de centro acadêmico, eu me lembro quando eu estudava lá no centro, uma época lá, o mote da campanha era nos dar aquele estacionamento que tem lá para a construção de, o Meri, para a construção de centros acadêmicos. Muitos dos meus colegas votaram e nós nunca vimos espaço nenhum. A gente pretende. O direito conseguiu. A gente pretende. Uma parte, esse é um detalhe, alguns não existem equitabilidade na coisa. Alguns são beneficiados, outros são esquecidos, né? Okay. Aí que eu falei, comunidade escolar, mas porque alguns têm tudo e outros não têm nada. Né? Se você olha em qualquer curso, a dificuldade é essa. Né? Mas a gente tem essa sensibilidade e essa compreensão da necessidade, inclusive porque nós temos que aumentar a representatividade estudantil. Muitas vezes. Justamente nesse ponto que eu gostaria de fazer uma pergunta. Né? Ok. No que diz respeito à representatividade estudantil. Hoje o número de representantes discentes dentro do conselho da universidade é mínimo. São dois representantes. De todos os conselhos, de forma geral. Tem uma intenção da chapa em ampliar esse número de representantes discentes e também na questão da eleição. Eu gostaria de saber qual é o posicionamento da chapa com relação a essa disparidade dos votos, o voto de um professor ter um valor muito maior do que o voto de um acadêmico. Né? Uhum. Eu gostaria de saber a posição de vocês enquanto a isso. Tá, com relação à questão da representatividade, a gente não pensou nada em específico para os estudantes, mas a nossa proposta está uma proposta de aumentar a representatividade eleita, de uma maneira geral. Né? Porque você, no conselho de administração, principalmente, que o CEP nós já temos uma representatividade eleita. No CEP eu acho que há um equívoco, porque as pessoas se candidatam genericamente e depois elas vão para as câmaras depois que elas estão eleitas. Então a gente acha que a pessoa tem que definir se ele é representante da extensão, se o professor é representante da pós ou da graduação antes de se eleger. Então o CEP é uma questão mais de a forma de fazer a eleição. Com relação ao CA, tem na proposta aumentar a representatividade eleita e com certeza será considerada essa questão da representatividade acadêmica. Mas nós não, para ser bem sincero com vocês, nós não definimos nada. Nós só pensamos nessa questão da representatividade, uma maior representatividade eleita. Porque hoje você tem os pró-reitores, alguns cargos no CA e você tem os diretores de setor. E daí tem um representante dos docentes, um dos funcionários, é isso, né? Se não estou equivocado, e um discente. Então, um de cada categoria. Então, isso a gente tem consciência de que ela tem que ser mais representativa. Né? Com relação à questão da modalidade da nossa eleição, que é a paritária, né? A LDB, ela prega 70% para os professores, o peso para os professores, 20% do peso para os funcionários e 10% do peso para os alunos. Apenas 10% do peso para os alunos. Isso é a LDB. Não sei se vocês acompanharam na UEL a eleição agora, semana passada. Não. Não. A UEL aplicou a LDB e com essa... proporcionalidade, e o sindicato dos servidores entrou na justiça para tentar anular a eleição, né? Então, o que eu posso dizer é que esse sistema não é o ideal, mas ele é menos, ele cria menos disparidade do que outros sistemas que estão aí. Como candidatos, nós estamos jogando com as regras que estão postas. E as regras que estão postas são essas, né? Mas eu acho extremamente... eu acho que é uma reivindicação do movimento estudantil, né? Entendo, mas ela tem que ser discutida também com as outras categorias, então eu não posso assumir um compromisso e nem uma opinião pessoal sem uma discussão com os outros segmentos da universidade, até porque esse é um processo... isso poderia alterar até o processo eleitoral que nós estamos vivendo, mas estamos abertos à discussão a partir do fim das eleições sobre todas essas questões. Tem duas questões com relação à representatividade no conselho. Eu já fui até no conselho de administração, inclusive fui colega seu. Isso. Os alunos, eles estão tendo uma dificuldade no sentido de que eles têm que participar das reuniões, mas eles têm que se deslocar até a reitoria, para as reuniões, eles têm que deixar de fazer outras funções, outros horários. É, eu na época, eu não, acho que depois foi feita uma resolução, mas eu reprovei por falta em disciplinas, porque foi a primeira, na época foi da primeira instalação do curso de medicina, deu muito problema, então nós tínhamos reunião toda hora. Exato. E eu reprovei por falta em disciplinas e o professor não quis abonar, porque não tinha nenhuma resolução que tratava disso. Também naquela época também eles tinham feito o seguinte, que era colocar o conselheiro, o representante discente, como uma espécie de estagiário. Porque como não tinha para ele poder receber um valor lá que era mínimo, mas que pelo menos a gente conseguia bancar o transporte, né, para vir para as reuniões. Acho que esse é um assunto que eu acho interessante, porque também não adianta a gente aumentar a participação discente, mas ela está quase que inviabilizada por conta desses problemas todos. Esse é um problema sério, porque a da falta é seríssima, né? Mas agora eu acredito que já tem uma resolução que cubra isso, já está vencida, né? Mas eu me lembro disso, dessa reivindicação. Isso não é só na representação dos conselhos. Eu me lembro de um caso da geografia específico, que a professora Cecília tinha um projeto num território quilombola e os alunos que ficaram com ela um mês lá no território fazendo o projeto... não tinha nenhum respaldo e estavam levando falta. Também naquela época tivemos que fazer uma reformulação interna para poder contemplar esse tipo de coisa. Com relação ao pagamento das despesas, eu acho fundamental. Eu não sei como está funcionando isso hoje, confesso, faz 4 anos que eu estou fora, não existe mais. Não. Mas essa é importante, eu acho que é uma coisa que nós temos que assumir esse compromisso. De alguma forma, a universidade tem que contemplar essa participação do aluno. Porque é aquele negócio, você reclama que as pessoas não participam, mas você não dá condições para que elas participem. E daí vamos cair sempre num círculo vicioso, né? Sou favorável a uma remuneração, procurar um amparo legal para se conceder isso, né? E uma outra questão é que a gente sabe que a UEPG, a UEM, a UEL, elas foram fundadas mais ou menos na mesma época, né? 69. E hoje a gente tem uma disparidade imensa entre o que elas recebem de verba e o que a UEPG recebe de verba. A UEPG, inclusive, perde agora para a Unioeste e ano que vem, aí com a abertura do curso de medicina lá na Unicentro, ela também vai provavelmente perder para a Unicentro. O que vocês têm a dizer quanto a isso, assim? Como que vocês pretendem mudar essa situação? Qual vai ser a postura da chave? Porque a gente tem sempre uma reitoria alinhada com o governo do estado, mas esse alinhamento não tem beneficiado a gente, pelo contrário, né? Enquanto algumas outras universidades estão com a quantia X lá de doutorado, a gente tem 7, né? O EL lá tem 20 e poucos, enfim. Como é que vocês pretendem lidar com essa situação? Você quer que eu faça um pouco análise histórica ou só a minha postura com relação a isso? Fique à vontade. É, a minha análise histórica desse processo foi o seguinte: a nossa qualificação na UEPG, ela foi retardada. Então, eu cheguei aqui em 1993 para dar aula, e um dos grandes temas de 1993 era a falta de professores com doutorado. Enquanto que a UEM, a UEL, elas já estavam com os professores doutores atuando, fazendo projeto, abrindo mestrados e doutorados. Então foi o atraso na qualificação, no processo de doutoramento dos nossos professores, que nos colocou, assim, digamos, numa situação menos privilegiada na abertura de novos cursos de graduação e pós-graduação. Além disso, uma certa timidez na hora de reivindicar aquilo que a instituição merece, tendo como base as demais universidades estaduais aí. Qual vai ser a nossa postura? Nossa postura, como eu falei aqui no começo, nem eu, nem o professor Giovanni somos de nenhum partido político. Nunca fomos. Inclusive, tem documentos que foram feitos aqui antes da gente se candidatar, perguntando para o Tribunal Eleitoral se nós tivemos filiação política, se nós éramos elegíveis ou não. Né? E nós estamos com esses documentos, nunca tivemos filiação política nenhum dos dois, somos elegíveis e tudo mais. Qual vai ser a nossa postura? A nossa postura vai ser uma tentativa de coalizão de forças, tentar trazer todos os partidos, conversar com todos os partidos, com o PT, com o PCdoB, com todos os partidos, com o PSDB, com o PDT, com o PMDB, e tentar fazer uma frente pró-UEPG para reivindicar, junto ao governo do Estado, aquilo que a universidade precisa. Né? Nós não queremos manter uma postura partidária, justamente para poder dialogar com todas os movimentos, com todos os partidos aqui existentes. Essa vai ser a nossa estratégia, está inclusive na nossa proposta aqui também. Já que a gente tocou no assunto de financeiro, realmente, e dessa coisa de brigar com fora, né, essa coisa partidária, é nítido que a chapa de vocês, assim como a chapa do professor Luciano, com a professora Gisele, é a chapa que mais está investindo em propaganda. Tá? Da onde está vindo esse dinheiro? Porque eu procurei aqui no site do UEPG, aqui na consulta, na parte específica para consulta do reitor, não encontrei nada a respeito de... Como pode ser a... Prestação de contas. A prestação de contas, obrigado. Prestação de contas das chapas. A prestação de contas geralmente é feita ao final da campanha, né? Está vindo do meu dinheiro pessoal, está vindo do dinheiro pessoal do professor Giovanni, do dinheiro do meu pai, que deu uma contribuição, do dinheiro da minha irmã, que é professora aqui e também deu uma contribuição, de uma conta de doação que está no nosso site, que está lá, pode procurar, tem lá uma conta de doação. Sim, entrei no site. De uma conta de doação, e ali nós tivemos doação de professores da UEPG e de alguns amigos meus da literatura, 5 ou 6 amigos meus da literatura. Então, foi até agora esse o dinheiro que a gente tem dentro da nossa campanha. O que vamos salientar é que a nossa chapa não foi formada de última hora. Isso é um projeto de ano. A gente se organizou. Nós temos uma organização, um grupo de pessoas estudando a instituição, estudando uma estratégia eleitoral para ser uma chapa de oposição que consiga vencer a chapa da situação. Então, não é uma chapa que foi inventada de última hora. Isso é um projeto, não é uma ilusão de última hora. Nós temos um estudo da UEPG, um estudo das demais estaduais, um estudo de estratégia eleitoral. Então nós começamos com isso aí, o pessoal fala assim, vocês têm, igual você falou, vocês têm dinheiro. É muito mais barato você fazer vários adesivos plásticos do que você fazer um boto. O preço de uma caneta é 49 centavos, um boto é R$3,90. Então a gente estudou antes de fazer uma investida para a vitória. E eu posso garantir para vocês, não tem um centavo de fornecedor da UEPG, não tem um centavo extorquido de pessoas que têm cargos dentro da UEPG. Não fizemos nenhuma rifa. Não fizemos nenhuma rifa, não pressionamos ninguém a dar o dinheiro. Então, e nós estamos fazendo assim uma campanha, eles estão nos acompanhando aí, nós estamos fazendo uma campanha, a única coisa que nós estamos dizendo, se alguém quiser ajudar, nós temos uma conta. E essa conta é pública, ela foi aberta para isso, com talvez uns 15, 20 dias antes da campanha, para a gente colocar no site, um mês antes da campanha, para a gente colocar no site. Agora, é importante também a gente dizer o seguinte, a resolução que rege a eleição da UEPG, ela é uma resolução que ela é muito terrível com aqueles que não estão no sistema. Ela é muito terrível. Por quê? O tempo é muito curto. Só para vocês terem uma noção, hoje é dia 16? 17? 16. Hoje é dia 16. Nós não temos ainda os locais para a gente colocar os nossos cartazes. A gente não tem como colocar as nossas faixas, né? A resolução, eu até coloquei isso no Facebook, eu advogo a mudança da resolução, e se eleito nós vamos mudar a resolução eleitoral. A resolução eleitoral ela deve prever o seguinte, as chapas deferidas terão direito de colocar no site da universidade as suas propostas, que eu acho isso fundamental, terão direito de a imprensa universitária fazer a proposta, não a parte, fazer um material de divulgação das propostas pela imprensa universitária para distribuir entre as pessoas, porque daí você torna mais democrático esse processo. Do jeito que a resolução ela é hoje, favorece um lado. Do jeito que essa resolução é hoje, se a gente não investir um dinheiro nosso para poder divulgar o nosso material, nós não conseguiremos chegar ao eleitor. É diferente de eu chegar ao eleitor no meu setor, onde a universidade também tem uma situação muito particular. Nós somos muito conhecidos dentro dos nossos setores. Então, dentro do setor de exatas tem as pessoas que são conhecidas, dentro do setor de saúde tem as pessoas que são conhecidas, dentro de humanas tem as pessoas que são conhecidas. Mas a gente é pouco, a gente transcende pouco esses setores. Então isso favorece o quê? Isso favorece quem está sempre na administração, porque ela tem essa transcendência sobre os setores. Então a divulgação das chapas é fundamental. A gente bateu muito o pé nisso, na necessidade de que a resolução fosse soberana, porque é fundamental divulgar a nossa proposta, a nossa chapa. O professor Giovanni falou que essa chapa de vocês já vem sendo construída há muito tempo. A proposta. A proposta, desculpa. Já vem se construindo há muito tempo. Quais grupos dentro do EPG apoiam vocês, estão junto com vocês, sim, veladamente? Nós não temos grupos que nos apoiem. O que nós temos são pessoas que nos apoiam. Desculpa a expressão, então. Então o que nós começamos? Nós começamos essa conversa dentro do setor de saúde, dentro do setor de agronomia, de como é o nome do setor? Engenharia... Agrárias. Engenharias e agrárias. E dentro do setor de humanas. Então foram esses os três principais focos da nossa conversa. Né? Claro que conversamos com gente das exatas, conversamos com sociais aplicadas, mas mais intensamente dentro desses três setores. E também mais uma coisa, eu acho que é inovadora na nossa proposta, modéstia muita parte, é que nós conversamos com os funcionários. Nós conversamos com cozinheiras, nós conversamos com zeladoras, nós conversamos com motoristas, nós conversamos com técnicos de laboratório. Então, quando a gente diz que a proposta é construída, porque a gente foi até lá, ouvi as reclamações deles, a gente foi ver a leitura que eles tinham da universidade e a partir dela nós construímos a nossa proposta, que foi finalizada 10 dias antes da, nem 10 dias antes da inscrição. Uhum. E a leitura dos alunos, vocês procuraram assim ver quais são os problemas que a gente acha que tem? Pegaram uma visão de vários alunos de todos os cursos? Não de todos, mas procuramos tentamos conversar com vários cursos aos quais nós tivemos acesso. Né? Nós conversamos com cursos desses setores todos. Com colegiados de curso, mas assim, nós não conversamos com nenhum, digamos, centro acadêmico. Isso nós não conversamos. Né? Nós conversamos com pessoas, com grupos isolados, assim. Mas tivemos essa preocupação. Tanto é que você pode dar uma olhada nas propostas que a gente tem aqui, específica para os alunos. Elas nascem dessa insatisfação e dessa leitura que os alunos têm. É uma questão aqui, que principalmente nós aqui no campus, é um negócio que aflige bastante a gente, é com relação à burocracia dentro do campus. Então, por exemplo, outro dia o pessoal foi jogar vôlei ali, levaram rede, levaram bola, não puderam jogar vôlei porque chegou o guardinha e falou, ah, preciso do ofício. Uhum. Outro dia o pessoal foi fazer um som ali. Um comentário adicional, não precisa necessariamente só de um ofício, você precisa de um ofício assinado e a presença de um professor junto. E tem que ser 2 dias antes. É. Então quer dizer, nós temos aqui uma estrutura que é precária para a prática ali de atividade física, de esporte, de lazer. A gente ainda não tem muito isso aqui na universidade. E quando a gente resolve utilizar, a gente é barrado. Né? Então, por exemplo, o pessoal foi tocar, fazer um som ali, um violão e tal, nada demais, não era. Organização, não era algo muito assim. Nosso centro acadêmico. É. É, não só assim, junto com o departamento de história, né? Relacionado aos 50 anos do golpe militar, vamos fazer uma intervenção no restaurante universitário e cantar algumas músicas de protesto lá. A segurança do campus interrompeu o nosso evento, solicitando um ofício por escrito autorizando a utilização da tomada do restaurante. É. O curioso é que no mesmo momento tinham 3 caminhonetonas assim, de acadêmicos de agronomia, com som ligado no máximo, que estavam anunciando uma festa e nem eles não foram questionados. No que eles saíram, chegou segurança e questionou o pessoal. Tomara que seja uma coincidência. Mas o que vocês têm a dizer quanto a isso? Porque nós temos um espaço no campus e nós não podemos fazer uso dele. Outro ponto que é importante nessa questão é a utilização de ônibus. É, claramente na universidade tem grupos que são favorecidos com relação a isso. Por exemplo, as atléticas e direito conseguem ônibus para ir para jogos. Nós, para conseguir os cursos de humanas, enfim, outros cursos, para conseguirmos ônibus para ir para congressos, para eventos, para apresentar trabalho... Para ir para campo. Para ir para campo, precisa de meses de planejamento e autorização forte ainda para conseguir. E acompanhamento de professor também durante todo o evento, para ir com ônibus. Isso é igual a todos os cursos. Mas é esse ponto que eu gostaria de saber, porque alguns ônibus são liberados para eventos esportivos e para eventos de pesquisa e de apresentação de trabalhos, esses ônibus não são liberados. Mas eu só vou fazer uma pergunta, uma correçãozinha aqui. Essas perguntas você deve fazer para o atual reitor, porque nós não... Qual o posicionamento de vocês? Eu vou falar com relação à atividade esportiva. Eu sou um usuário da piscina, eu sou um usuário da quadra de futebol. Eu, desde de acadêmico até hoje. E eu sofri na época que eu era acadêmico dos mesmos problemas que vocês sofrem hoje. Pensando nisso, na nossa proposta, contempla uma nova coordenadoria relacionada a assuntos esportivos, vinculada à pró-reitoria de extensão. Para quê? Para facilitar, acabar com essa burocracia, começar a tratar o estudante como um adulto, não como alguém que tem que ter o professor sempre responsável e tal, tal. Responsável vai ser o centro acadêmico, vai ser determinada pessoa. Vai pegar uma bola, quer devolver, acabou. Não tem problema nenhum. Agilizar o processo, acabar com essa burocracia, abrir, porque volta aquela situação de proteção até do campus. Quanto mais usarem as quadras de futebol, quanto mais usarem a piscina, quanto mais usarem, movimenta o campus, melhora a segurança do local. Você começa a trazer a comunidade para participar do campus, um campus tão grande, tão pouco utilizado. Então, com relação à atividade esportiva, na nossa proposta está a criação de uma coordenadoria para agilizar e botar em prática o que a gente tem não utilizado. Não só as modalidades esportivas, mas também para você poder usar aquelas churrasqueiras, aquelas situações que são abandonadas, são pouco utilizadas. Com relação ao transporte, Miguel? Com relação, principalmente, a desburocratização é um item da nossa pauta, né? Isso acontece com vocês, mas acontece com a gente também, professores. Você precisa de um pequeno serviço emergencial, você tem que fazer a requisição, esperar não sei quantas autorizações, e aquele serviço ele é emergencial. Então, com relação ao serviço, nós até criamos aqui uma proposta, que é dentro da Precan, a criação de um disque-serviço para poder ser atendido. Mas vai ser sempre buscado um mínimo de documentação, um mínimo de burocratização para as ações dentro da universidade, porque isso faz com que o sistema fique muito pesado no sentido, ele gasta-se muito tempo com papeladas que circulam e atrapalha a vida de todo mundo. Com relação aos ônibus, bem, você falou de humanas, isso é nítido. Eu sou de humanas, eu sou do Departamento de Letras Vernáculas, e a reclamação dos meus alunos é a seguinte: por que que em todo o congresso nós vamos sempre no ônibus mais velho? Né? Quando tem ônibus, é no ônibus mais velho. Então, isso é, se nós temos 4 ônibus bons e 2 ruins, vamos fazer um sorteio. Claro que alguém vai cair com um ônibus ruim, mas por que tem que ser sempre com um ônibus mais velho? Essa é uma questão que tem que ser resolvida dentro da instituição. Para que que nós temos ônibus? Nós temos ônibus para que nós tenhamos mais pesquisa, mais graduação, mais participação cultural. Quer dizer, eles são apenas instrumentos, né? E essa compreensão de que eles têm que ser usados. Claro, ninguém quer que estrague o ônibus, ninguém quer que aconteça o desgaste precipitado desses veículos, mas nós temos que usá-los, eles foram feitos para serem usados. É mais ou menos isso que a gente pensa sobre o ônibus. Nós sofremos a mesma coisa, não penso que é diferente, não. Eu entendo a questão do esporte, mas eu digo com relação à própria repressão que existe dentro do campus, assim, fora das áreas esportivas mesmo. Uhum. Você não poder sentar ali, ficar tranquilo conversando, tocando um violão, qualquer coisa. Nossa, ainda que você não esteja atrapalhando uma aula. Houve um caso lá no Bloco A, que teve um pessoal que foi na Praça Santos Andrade, na frente do IPG, estava ensaiando uma dança sem música, sem som. Chegou o cara e já falou: ó, tem que ter ofício para fazer isso aqui. Quer dizer, no espaço todo da universidade. Nós somos favoráveis ao uso do espaço. É isso que o professor Giovanni disse. A gente não se sente pertencer. Parece que a universidade, o acadêmico não é o fim dela. O fim da universidade é o acadêmico, é o estudante. Parece que não, parece que é o contrário. Parece que a universidade quer tirar a gente daqui, está atrapalhando, está incomodando. É esse que é o... Nós somos favoráveis à ocupação desse espaço. Como disse o professor Giovanni, quanto mais pessoas ocupando o campus, até mais seguro é o campus. Nós também estamos propondo, até essa frase que você disse, está na nossa proposta. Quando, não aquela que a gente fala que o acadêmico é o fim da instituição. Foco no mundo. Foco no mundo. Ah, exatamente, olha aqui. Por mais que a instituição cresça, por mais que se desenvolva tecnologicamente, é preciso manter o foco no ser humano, nos professores e nos funcionários que atuam no cotidiano, nos alunos, razão de ser da instituição e na comunidade ao redor. Então, somos plenamente favoráveis a esses eventos. Eu acho que isso cria aos eventos culturais dentro do campus, porque isso cria um desejo de permanência. Né? Eu fiz Universidade Federal de Santa Catarina, num prédio lá chamado Básico. O Básico era o prédio das humanas. E era muito comum a gente descer para o RU, era no andar de cima, e tinha um grupo tocando rock, tinha um grupo tocando samba. Tinha... O que você achou da invasão da polícia lá? Dessa última não acompanhei, que foi um absurdo, a polícia invadiu, os próprios professores não acompanhei assim, dia a dia. Eu acompanhei só o que estava no site da UFSC. Os próprios pró-reitores apanharam, houve uma... professores apanharam. É um absurdo a invasão em qualquer instituição pública de ensino. Mas assim, eu não acompanhei com detalhes, então assim, não posso te dar... Indo um pouco além da simples invasão propriamente dita, ou como vocês veem a repressão policial dentro dos campos das universidades da UEPG? No nosso caso, a gente não tem muito, um pouco por causa disso, né? Porque acabam impedindo que o pessoal ocupe de maneira que deveria fazer, né? Mas a gente é contra qualquer tipo de invasão. A gente é contra qualquer tipo de invasão. Qualquer tipo de invasão. Eu fui, assim como o professor Giovanni, eu fui do movimento estudantil, eu fui da União Moroense Estudante, União Paranaense Estudante, Centro Acadêmico. Tivemos naquela famosa greve contra o Álvaro Dias, que ele soltou os cavalos em cima da gente. Minha mulher que está aqui levava marmita para a gente, nós invadimos a Assembleia e dormíamos na Assembleia, né, durante aquele período. Os professores da APP, que na época não era sindicato ainda, então sofremos a repressão da polícia e jamais, sofri a repressão da polícia e jamais queria, gostaria de ver qualquer tipo de professor, estudante ou funcionário sofrendo uma invasão policial dentro da instituição. O cara quer falar alguma coisa? Não. Entrar um pouquinho na questão da infraestrutura do campus. Como podem ver, tudo escuro. Exatamente. Esse é um dos problemas, a falta de iluminação no campus, e eu acho que o problema mais latente hoje é a falta de acessibilidade ao campus. Nós temos uma aluna cadeirante aqui no nosso campus, ela depende de um carro especial para chegar, e de pessoas que acarregam, né? Cadeirante depende de pessoas que acarreguem para dentro do bloco, porque a nossa entrada são dois lances de escada. As entradas laterais têm meio fio e degraus, sem contar a condição das calçadas que estão cheias de buraco, ou no caminho que vai para o rio, que tem pilares no meio da calçada que impedem o acesso de um cadeirante ao restaurante universitário. Eu gostaria de saber quais são as intenções com relação à estrutura física do campus, e principalmente pensando nessa questão da acessibilidade. Tá, eu posso falar da acessibilidade primeiro. Acessibilidade existem hoje, nós conversamos hoje com o pessoal, ontem, né? Já não me lembro mais, com o pessoal que trabalha com os projetos, e o que ele nos disse, existe dinheiro em Brasília para qualquer projeto de acessibilidade. Basta a gente fazer o projeto e essas verbas são facilmente acessáveis. Então, eu acho que o caminho é fazer um bom projeto e buscar esse dinheiro de acessibilidade em Brasília para corrigir as distorções existentes. O fundamental é que, no futuro, a gente não construa mais prédios, que tenham bons projetos prevendo isso, né? E que se não construa mais prédios com essa característica. Então, com relação à acessibilidade, é isso. Com relação à infraestrutura, de uma maneira geral, é um problema gravíssimo aqui no campus. Ele passa, primeiro, tem que fazer uma reforma da rede elétrica, isso tem que ser feito, porque ela cai toda hora. No andar de baixo cai, não fica aceso, não fica ligado. Agora foi arrumado, mas ficou quase 2 meses. Mas agora aqui na engenharia de materiais, semana passada, um amigo nosso, que é professor, caiu energia, ele perdeu um aparelho caríssimo, importado de pesquisa. Vocês perderam freezers, estraga material dentro do... Então isso é um problema, um dos problemas mais graves do momento de infraestrutura é você fazer uma readequação de todo o sistema elétrico. Isso é caro e nós não sabemos como fazer isso, mas tem que ser feito. Nós temos dito aí, temos que ir atrás de dinheiro, temos que ir atrás de uma parceria com a Copel, alguma coisa, é um problema seríssimo. E a questão de iluminação também, aí junto vem a questão da iluminação do campus. Né? O professor Giovanni sempre fala que lá no parque ambiental, as pessoas começaram a caminhar no parque ambiental quando abaixaram as lâmpadas, fizeram a pista e abaixaram as lâmpadas, porque as lâmpadas eram muito altas, ficava escuro. Abaixaram as lâmpadas, ficou mais claro, e houve uma ocupação da comunidade. Então, a infraestrutura precisa de uma readequação. Passa muito também pelo plano diretor do campus, um novo plano diretor do campus. Mas a gente também tem aqui na proposta, vocês vão ver, está contemplado essa questão. A nossa ideia é popularizar o campus, botar gente aqui para transitar. Ocupar o campo. Ocupar a gente vê que tem muito estacionamento, inclusive o pessoal vai avançando sobre as árvores aqui. Aqui tem um estacionamento gigante do lado da central de salas, do lado de lá, que nunca é utilizado, que é quase beirando para lá. Enquanto que o pessoal, você olha aqui nesse bosque cheio de carro. O pessoal está enfiando carro em todo lugar embaixo de árvore e tem estacionamento demais, calçada de menos, e eles estacionam em locais que não devem. Então, tipo, a gente não entende por que não tem uma fiscalização com relação a isso, sabe? A gente não vê uma estrutura para pedestre, vê uma estrutura para carro. Uhum. Como se todos os acadêmicos só tivessem carro, como se todo mundo só andasse de carro, por exemplo. Sendo que não é assim, a gente circula o tempo todo. Então a gente se sente bem quem não tem carro. Ciclista também, a gente não tem uma estrutura para bicicleta. Tem um bicicletário ali, não tem uma câmera, não tem um mínimo de segurança, roubaram várias bicicletas. Então a gente tem um mínimo de bicicletário, não tem uma estrutura cicloviária, uma ciclofaixa, nada. Isso dentro de uma universidade, a universidade deve ser um exemplo para o município. Né? Concordo. Então a gente não vê nada disso. Concordo, a gente tem que resolver esse problema assim. Agora só fazendo parênteses em relação ao que você falou dos vigilantes. Assim, eles vivem uma condição de estresse hoje pelo baixo número, sabe? Então isso é uma coisa que a gente também não pode falar, eles vêm e tal. Assim, para eles, acho que assim, é a necessidade do momento, porque ele não tem como voltar ali 2 ou 3 vezes. Porque assim, eles estão no limite, a maioria tem uma idade já avançada, tem 1 ou 2 carros para fazer o campus inteiro, nós temos vários fragmentos nas grades, nos muros. Então, assim, a gente tem que ver também o lado deles nesse sentido, porque eles estão acuados numa falta de estrutura e falta de funcionário para fazer toda a estrutura inteira do campus. E a gente sabe que, hoje em dia, tem que ter um zelo com o patrão também. Mas eu acho que iluminando melhor o campus, tendo mais atividade dentro do campus, a gente vai melhorar as condições de trabalho dos vigias, né? Temos que arrumar as guaritas deles, que estão assim, bem precárias, e a gente tendo mais gente, é menos também ocorrência. Nós temos com mais alunos aqui, com mais professores aqui ocupando o campus, são menos ocorrências também para eles atenderem, né? Não sei se mais alguém tem uma pergunta, para a última pergunta, é isso, né? Como está o tempo? Ó, já. Então, é mais uma curiosidade minha, uma questão quase pessoal, mas é uma curiosidade mesmo. Vocês colocam no chefe de posição, mas você, professor Miguel, teve duas vezes como pró-reitor, praticamente dessa gestão. Por que você saiu e como você entrou? Eu entrei, posso inverter a ordem? Eu entrei para esse grupo como mão de obra, como força de trabalho, pela minha capacidade de trabalho. Eu fui criador da editora da UEPG. E nessa editora da UEPG eu acabei me destacando e depois fui até para a imprensa oficial do estado, onde fiquei 4 anos, e depois onde me destaquei também como diretor-presidente da imprensa, e depois eu acabei recebendo o convite para ser pró-reitor de pesquisa e extensão. Não concordei com os rumos daquela administração e me retirei, ok? Nós fomos juntos no conselho nessa época, eu me retirei em atrito com o grupo, e quando o professor João Carlos foi candidato, eu achei que haveria uma possibilidade de fazer as mudanças nas quais eu acredito dentro desse grupo. Entrei, fiz algumas mudanças, eu acho, lutei para fazer pelo menos algumas mudanças, mas essas mudanças não me satisfizeram, eu queria mais mudanças. Foi por isso que eu saí do grupo. Saí do grupo ao final da primeira gestão. Desde então eu tenho uma participação independente e crítica. Ela sempre foi crítica. Quem participou comigo do conselho vai lembrar que as minhas posições sempre foram posições críticas. Estão lá nas atas para vocês perceberem, né? O professor Giovanni nunca participou de grupo nenhum. É um professor foi 2 vezes chefe de departamento. Somos, sim, uma chapa de oposição, porque nós não podem existir monopólios dentro da instituição, porque só poderia ter 2 chapas, uma chapa de oposição e uma chapa de situação. Somos, sim, uma chapa de oposição, e a nossa oposição ela é documentada na nossa proposta. Essa é uma proposta progressista de oposição ao que está ocorrendo hoje na universidade. Ela não é uma oposição partidária, no sentido que nós não somos de nenhum partido de oposição, mas ela é uma chapa de oposição, sim. Eu acho que nós somos de ciências humanas, mesmo geografia tem um lado de ter um pé nas ciências humanas, e nós devemos combater os conceitos que são conceitos equivocados, né? Não há monopólio de nenhum tipo de condição. Né? Nós somos uma chapa de oposição tão legítima quanto as demais. Né? Vocês podem até dizer, essa é uma chapa de oposição que tem determinadas características, essa é uma outra chapa de oposição que tem outras características, e a terceira chapa de oposição que tem outras características. Nós somos tão de oposição que está escrito na nossa proposta que nós trocaremos a maioria dos cargos em comissão da UEPG. Né? Por que a gente diz maioria e não diz todos? Porque, de repente, nós não conhecemos, tem um ou outro cargo técnico que a universidade não pode prescindir deles, né? Eles são imprescindíveis, e daí nós não podemos colocar em risco a estrutura da instituição apenas para trocar. Mas é uma chapa de oposição. Não sei se o professor Giovanni concorda. É a primeira vez que nós estamos tendo que responder isso. Então, concordo e acredito nisso. Entrei nesse estudo universitário nessa visão. E a diferença é que nós nos organizamos. Nós somos uma chapa de oposição organizada, que estudou. Com propostas. Com propostas concretas. Tanto é que nos surpreendeu o início dessa corrida eleitoral sendo a única chapa com uma proposta escrita e documentada. Então, até pensando no futuro, acho que quando as chapas forem fazer a inscrição para a próxima eleição, o ideal seria que ela tivesse a inscrição e depositasse a sua proposta junto na inscrição. A gente acredita nisso, porque assim, no ato da inscrição da chapa, a necessidade já está construída uma proposta de gestão. A USP teve uma eleição ano passado e ela deixou pública as quatro propostas das quatro chapas no site da USP. Então a gente tem que fazer uma situação igual para a gente chegar aqui e você saber as quatro chapas, quatro propostas, a gente poder discutir. Uma coisa transparente, né? É consistente. Consistente. O que a gente tem dito, a gente não tem uma chapa para concorrer à eleição. A gente tem uma proposta para concorrer à eleição. Eu sei que eu disse que era a última pergunta, mas eu não sei se já foi perguntado isso. Vocês acham, sim, dessa política do fale com o reitor, que tudo se resolve, você está lá, tem toda aquela burocracia da universidade, aí vai alguém, vai lá, fala com o reitor. E daí pula tudo aquilo, aí resolve. Que fica uma coisa pessoal, uma troca de favores, uma espécie de clientelismo. É o que a gente vê, isso é nítido, todo mundo sabe isso na universidade. Como é que porque isso criou-se um vício. Como é que vocês pretendem dar um fim nisso aí? Isso é uma característica de um grupo centralizado, né? Hoje em dia a universidade ela depende de duas pessoas. É do reitor e do pró-reitor de administração, que é quem comanda o dinheiro. Da nossa proposta é descentralizar o máximo. Dar poder decisório de um dinheiro para cada departamento. Não sei se vocês conhecem, alguém é da pós-graduação, quem que é? Ah, você que é da pós-graduação. O sistema na pós, o PROAP, o EPG, sabe como funciona? O PROAP, o EPG é um processo de descentralização, que ele, primeiro vem o PROAP do governo, da CAPES, que ela manda um dinheiro para cada programa, e os professores utilizam esse dinheiro e decidem como ele gastar, não é o reitor nem o pró-reitor que decide. Esse mesmo sistema a gente pretende implantar, está na nossa proposta também, de centralizar o orçamento, que é a primeira parte disso, porque daí se você tem, digamos, um valor X no curso de Geografia, um valor X no curso de História, você não precisa pedir para o pró-reitor liberar esse dinheiro, porque esse dinheiro já pertence para esse departamento. Esse eu acho que é um avanço muito grande para se implantar dentro da instituição, descentralizar o orçamento na medida em que esse orçamento é público e nós vamos dizer, temos tantos milhões para gastar e vai ser gasto, vamos ter que criar uma conta para gastar parte com, tem cursos maiores e cursos menores, vai fazer uma conta para dividir esse dinheiro, parte desse dinheiro entre os cursos. O importante é delegar também instâncias de decisão, o máximo de instâncias de decisão, isso desburocratiza, isso evita, isso cria lideranças. Esse é um ponto importantíssimo. Nós estamos numa fase de poucas lideranças na UEPG. Isso é ruim, ruim para o andamento, para o pensamento de universidade futura que nós pensamos. Criar lideranças é uma necessidade para que na próxima debate tenhamos mais líderes disputando o pleito eleitoral, para que tenhamos mais líderes questionando, brigando pelo seu curso, brigando pelo seu setor, brigando pela universidade. E sem lideranças, hoje é um fato que a gente tem atual. Serve para todo o segmento do estado. Só pedir então que os professores finalizassem, então, mais aí uns 5 minutos, até a gente já estourou aí um pouco daquele tempo que a gente passou com vocês em São Mia. Então, se pudessem fazer uma finalização aí. Considerações finais. Uhum. 5 minutinhos. O vice fala primeiro, depois eu. Não fale, já. Eu queria agradecer esse espaço aí, porque, assim, para mim, como presidente da cadeia, participando do seu cadeia por 5 anos. Eu acho que esse questionamento, essa discussão, a essência da discussão. E eu acho que a nossa chapa ela é baseada no diálogo. Aonde a gente vai, o nosso foco principal é o diálogo. A gente não vai saber o que é melhor para o curso de história, de geografia, sem conversar com quem faz história de geografia. Então isso é uma coisa que eu queria deixar aqui nessas questões finais, essa visão de diálogo. O diálogo, porque só assim a gente vai conseguir fazer com que cada curso se destaque, com cada aluno se destaque, com que a universidade se destaque. Então esse é um ponto que eu gostaria de deixar aqui como consideração final. Bem, da minha parte também agradecer o convite. Quando fizeram imediatamente concordei. Eu tinha visto que uma outra chapa tinha pego um dia antes, daí vinha o dia logo seguinte, né? Achava muito importante esse debate. É, também dizer que sou um representante, também sou, venho do movimento estudantil e sou um representante dessas lutas estudantis, né? E que há um compromisso público de diálogo, como disse o professor Giovanni, com o movimento estudantil, né? E não apenas no fale com o reitor, né? Um compromisso mesmo de diálogo permanente, né? E a comprometer e comprometer aqui com vocês está sempre à disposição. Ele chapa três. Obrigado mesmo, gente. Nós que agradecemos a presença. E a gente, porque até faltou a gente pautar algumas coisas que é próprio aqui do Dalis, né? Questão principalmente do espaço físico, né? Como vocês podem ver, não, a gente ocupou um lugar que não é o mais apropriado para isso, ou destinado para isso, né? E a gente tem uma série de necessidades aqui, por exemplo, uma pia, né? Hoje a gente não ofereceu café para vocês porque a gente está sem o nosso fazedor de café, não sei como seria o... Cafeteira. Obrigado. Obrigado. Viu, isso que dá a escrever. Só uma tomada. Mais tomadas para... Isso, né? É um problema sério da universidade tomadas. Inteira, hein? Uhum. Hoje um grande problema de falta de espaço de convivência é porque falta tomada. Porque todo mundo quer carregar o seu computador, o seu celular e tal. Quer dizer, só o simples fato de você fazer uma cobertura, uns bancos e colocar umas tomadas, aquilo já vira um espaço fazer de convivência. Para pegar a tomada. Né? É. Então, daí a gente criou aqui um documento, a gente já passou para as professoras de ontem. É interessante a gente deixar claro que a gente tem um espaço aqui que ele é relativamente grande comparado com os outros centros acadêmicos. Nossa, a gente tem uma reunião com 30 pessoas aqui, né? Às vezes não cabe todo mundo. Então, apesar de ter uma situação relativamente mais favorável que os outros, a situação não é tão favorável assim, né? Esse documento aqui que eu não entendi. Não, esse documento seria só um termo de compromisso, tá? Para os dois assinar. Podemos ler, né? Claro. Deve vir. É aconselhável. Se concordarem. Mas aqui é a reitora e vice-reitora. Minha mulher não vai gostar de eu assinar como reitora e vice-reitora. Esqueceu de mudar. Não tem problema nenhum. Estou brincando. Tem? Não, claro que não. Você pode tentar. Não, por favor. A gente só arrisca aqui. Então. As bolsas estão sendo pagas atrasadas? Em alguns programas, sim. Eu estou sem receber. O programa da Rede Sol, que é o EPG, que paga as bolsas. Sem receber desde o começo mesmo. Não, só para saber, porque era uma informação que eu não tinha. Posso usar isso na campanha, por isso que eu quero usar. Como não ver? Isso você receber? Não sei. Só independente da escolha, eu acho que vocês. A gente tem dois comitês. E o comitê central, a gente fica lá mais nos finais de tarde. E mesmo de conversar, discutir universidade. Assim, volta a falar independente da educação do voto, vocês passem a conversar. O que a gente tem ficado mais é no central da reunião. César, tem uma aqui no Barão. Aqui não deu. O Luciano fez um do lado, cara. Daí não tem como, sabe? Daí alguém para ali, daí fica um troço constrangedor, sabe? O funcionário vem e é o cara da. Sabe? É uma questão de território, entendeu? Não é território, é perseguição, né? Vocês já pegaram, mano? Ah, nome. Miguel? Uma funcionária aí com adesivo de vocês, disse que o chefe dela chegou, ah, nós vamos ter que conversar aí sobre isso aí, como é que você vai trabalhar no que vem. Ah, mas isso é comum aqui. Tem coisa pior, né, da Beth, mas como que pergunta lá, os fatos do bloco lá, né, começa a funcionar, né? Ó, vamos ver, tronco, né? É, eu acho uma funcionária, ela tá lá, ó, você vai, eu vou ter por no tronco aí. Ou assim, o que te leva a usar essa camiseta? Eu acho que uma coisa que está faltando, eu já falei isso com as demais chapas, são três chapas que estão... Se pudesse assinar... As duas? Ah, não, beleza, achei que fosse só uma. Ah, mas o PG já... É. Na realidade, nós temos uma monarquia, não uma democracia, Eu estou corrigindo o reitor e vice-reitora, mas não é nenhum problema de gênero, não, viu? É só... Ah, vejo que não é nem a questão. É que foi assim, o seguinte, professor. O nosso cafeteiro, ele é quem ficou em posse do arquivo do. E ele não passou para vocês. Da declaração. E ele não compareceu hoje. Não, ele já teve que usar as que as senhoras assinaram ontem e dar um jeito de, na fotocópia, apagar a assinatura e os nomes delas. Um jeito bem complicado. Deixa bem claro. Sim. Isso aqui eles vão voltar. Aí uma porta. 2 de setembro. Uma nossa? Isso. Ah, ok. Vocês lembraram? Claro. Eu fiz uma pasta com todas as. Estou fazendo um arquivo com toda a campanha. Uhum. Porque isso é interessante, quer dizer, isso faz parte, depois quero ver se. É, para guardar como histórico, uma campanha que a gente fez. Agora, uma coisa importante que eu acho que a gente não deve é se digladiar entre as oposições. Já falei para a outra chapa, quer dizer, quanto mais nós gastarmos o nosso cartucho um contra o outro, acho que fortalece o sistema. Vamos só tirar a foto do outro time? Vamos. Claro. Mais fácil. Nós podemos pôr no nosso Face a foto? Claro. Da campanha? No Face da campanha, pode ser? Bom, quer dizer, do encontro com... Eu não vejo problema. Tá, ok. Então, eles vão perguntar porque... Não vamos dizer nada assim, apoio, nada disso. Só se você debate, tal, tal, tal. Onde nós ficamos? Hã? Aqui? Não, ali não. Você vem aqui? Não sei se vocês têm tudo assim, macho, né? Não, sem a minha barriga. Será que vai pegar tudo? Lê a luz tá na cabeça. Se inverter. Bem na carequinha do meu Deus. Vamos chegar aqui mais perto. Aí até chega mais, fechou? Calma aí. É, você não tá aparecendo. Fica pra entrar, né? Aí. Mais um cartão aqui. Vamos ligar o flash. Eu nem escutei o barulho do filme. Calma. Aí. Quer que eu tire mais alguma ou não? Confira, por favor. Acho que. Beleza, obrigado, professor. Foi um prazer. Parece um bacana. Photoshop. Tá legal. Pessoal, qualquer coisa, independente de eleição ou não, nós estamos à disposição. Tá bom? Obrigado. Valeu. Como é que tinha essa parada aqui? Você gira. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Eu achei bacana. Nossa, eu devia ter pedido pra ele. O que você faz? Cara, sabe o que você faz? Nossa, mas o que você achou? Vocês falaram dos conselhos? Falamos de tudo. Eu cortaram o cara sem querer, depois que eu fiquei pensando. Foi jogar a ideia de bolsa permanência. Opa, então vocês vão cortar todo o vestibular pra... Vou pegar o financiamento federal que vem do Enem pra bolsa permanência. Tipo, lembra? Desconversou, velho. Nossa, cara. Deu pra sentir que o cara é bem assim... Cara... Eu achei que não foi bem. Só que eu não dá pra sentir que os caras foram. São, né? Eles mantiveram o controle. Eles entram, eles dominaram. Ah, ninguém me de novo. Na hora de nós metermos ele no três cantos, ele que nós ia dar uma batateada nele, o cara vazou fora e falou, não, eu fui o reitor, mas fui pro reitor fazer o quebrei o pau lá dentro. Aí ele ganhou mais ainda, meu. É que é uma coisa assim, cara. A gente vem com a ideia muito pronta nas coisas, cara. Tem que mudar essa postura aqui. Mudar, a gente tem que mudar. Mas tipo, se for assim, os caras falaram um monte já. A gente tem que consultar antes, tem que ver isso, tem que ver aquilo, pra fazer as coisas assim. Esquecemos de falar do centro de convivência. Ele falou, ele jogou a ideia dele, propôs, ele jogou a ideia que a proposta da chapa é mudar o RU pro centro de convivência. É. Agora é passar o grande evento que o irmão já teve. É. Pra frente é só não, tem que pra frente você tem que estar mais preparado, tem que quebrar o pau com os caras. O Luciano é o último, né? Não, é terça, é o próximo. Próximo? Então o pau vai comer, pesado. Todas as discussões o pau vai quebrar. Você é foda. O pau vai quebrar. E outra, a gente tem que estar preparado também, porque a gente vai falar, não tem verba, ele vai falar assim. Porque não, nossa, não tem eu mandei verba. Na lata aquela. Pum! Por isso, aquilo, aquele outro, tá ligado? Ele vai vir com alguma historinha, mas temos que. Mano, isso? Mano, ó. Tá ligado? Alguém desligou essa porra aqui? Ninguém desligou, caralho.